Importância da participação em feriados nacionais. Não se importa com feriados? Conheça a relevância da participação, seja descansando ou comemorando. Feriados nacionais são dias especiais de celebração, descanso e reflexão. Embora algumas pessoas possam achar que esses dias não são significativos ou não valem a pena ser observados, na verdade eles têm uma importância inegável para a sociedade como um todo. Os feriados nacionais são uma oportunidade para que as pessoas possam descansar e recarregar suas baterias. Isso é especialmente importante em uma sociedade moderna onde as pessoas estão sempre em movimento e o ritmo é cada vez mais acelerado. Além disso, os feriados nacionais são uma oportunidade para que as pessoas possam fazer mais o que gostam, sejam viagens, atividades ao ar livre ou simplesmente descansar em casa. Além de ser um momento para descansar e recarregar as baterias, os feriados nacionais também são uma oportunidade para celebrar e refletir. Eles celebram eventos históricos, personalidades importantes e a cultura de um país. Isso é fundamental para a coesão social e para a preservação da identidade cultural de uma nação. Além disso, os feriados nacionais são uma oportunidade para que as pessoas possam se unir com suas famílias e amigos para celebrar e compartilhar as coisas que têm em comum. Outra importância dos feriados nacionais é o impacto econômico que eles têm. Eles são uma oportunidade para o turismo e o comércio se desenvolverem. Além disso, os feriados nacionais são uma oportunidade para as pessoas gastarem dinheiro e impulsionar a economia local. Em resumo, os feriados nacionais são uma oportunidade valiosa para descansar, celebrar, refletir e contribuir para a economia. Não importa se você escolhe descansar ou festejar, é importante que você aproveite esses dias especiais e aproveite ao máximo a importância que eles têm.